Porque Deus é mais Borochoque. Criaca, polícia é o fim. Que final de ano aqui na fila é cruel. É cruel. Se foi mais um na operação Papai Noel. Espírito ruim é o pior cego da favela. Mas efeito é dores, lágrimas, flor e a vela. Eu sou do bem, torço pra periferia. Seres humildes é aquele que Deus guia. Você com a espada fera e pensou jamais ser vencido. E sente a fúria e o veneno. Fica pra própria arma, foi ferido. Mensageiro de Cristo, louvor espiritual. Um minuto de silêncio pra passar o mal. O pecador declara que ninguém é perfeito. Reconhece seus erros, sabe manter seu respeito. Os poderosos têm projetos pra viajar pra lua. Imagine o dinheiro que isso tudo fatura. Debates, protestos, o príncipe é nós. No Brasil, o oprimido desabafa com a voz. Serigeno faz a que vaga aqui, é o exemplo, tá vendo? Ei, João, lembra de mim. Se você mantém conceito, quebrada é quebrada, sujeito é sujeito. Escuta! Nem sempre é bom competir, criatura tem que partir pra arrebento pra eles ver sua figura aqui. Que espertão demais, se lute, leva bonde. O gueto reconhece quando é atitude. Não tem boi pra canalha nenhum. Sou da paz. Os pilantras que quer ver meu mal. Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, sou da paz. Aí, Bocão, o trilha sonora do gueto ama você, firmeza, Boca. Onde quer que você esteja, você é a trilha sonora. Firmeza total. O homem sofredor em busca de uma conclusão. Sou humilde no limite, eu não sou bobo, trutão. Tenho fé em Deus que minha missão será cumprida. Cada dia que passa é uma lição aprendida. Ai, vida bandida só que nos traz tristeza e ilusão. Tem de monte, eu sou mais Deus, com certeza. O espertão riu de mim, vai deixando que tá bom. Malandrão, tem de monte, eu quero ver se tem o tom. Nem paga de estrela, hip hop, nem drama. Aqui é favela, eu recuso a sua fama. Vixe, olha lá, a função mó atrito. Encheu a quebrada, colou uma pá de bico. Na discussão entre a mãe e o filho, o maluco perde a linha, cuzão, que filho. Mas ó senhora, sendo esmurrada, certa por correta, quase passa por errada. Sempre lutou por esse filho ingrato, que hoje espanca a mãe por você ver que safado. Chapadão de cachaço, o maluco sai a mil. Quem viu, viu, é o país, Brasil. Sempre um destruidor, não sabe que serás assolado. Despojado, aguarda que seu dia tá contado. SP capital, a terra da garoa, Zé Povinho, Deus o livre pra julgar. Não enjoa e monta casa de caboclo, pra mim só vai ver. Não me envolveu no buchicho que eu nem tava sabendo, já pensou. Sou malucão, se eu sou mente fraco, vingador. Me arrastável de chapéu na criaca. É, mas Deus é justo, ele sim tem lealdade. Só a justiça não falha e o veneno é pros covardes. E se pensou que venceu, não se enxerga no espelho. No livro de Moisés, não passou no mar vermelho. Quem se ilude, não tem fé, um dia acaba de joelho. E não estaria deprimido se escutasse algum conselho. É por causa do Amargedon, juízo final. Deus é mais, sabe o dobro. Na fé desse mal legou. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, Deus é mais. Sabotagem. Deus é mais, Deus é mais. Os mensageiros choram amargamente em busca da paz. Deus é mais, sou da paz. Mas uma abelha de conselho, sim, é você que sim. Uma abelha de conselho, sim.